Espero aqui pelo fim tão ensaiado. Não vou mentir, sempre vi mais o meu lado. E na hora de dizer o não, foi a hora que eu disse sim. Mesmo cego, sem direção, posso ouvir. Finjo que não. Olhos fechados, entrego os dados. Já não vou mais jogar com você. Serei lembrado ou exilado de um lugar que eu nem mesmo pisei. Vão fingir gostar de mim enquanto eu fujo pra outro lugar, porque as coisas